muito tempo estou cantando e canto dizendo: Cristo vai voltar. Muitos estão relaxando, já não estão ouvindo esse meu cantar. Outros vivem criticando. Tu conheces melhor do que eu. Não sou perfeita, mas tu me aceitas. O meu coração é todo teu. Se falam mal de mim, não ligo não. Não guardo mágoas em meu coração. Meus inimigos eu entrego a Cristo. Sei que Ele estende a sua mão. Muitos irmãos estão deixando Santo e voltando atrás. Não aguentaram as calúnias, as perseguições que amam Satanás. Mas te digo, nesta hora Deus tá vendo tudo e Ele vai cobrar. Daqueles que te aborreceram e fizeram tudo pra te derrubar. Contempla agora o meu coração. Tu conheces melhor do que eu. Não sou perfeita, mas tu me aceitas. O meu coração é todo teu. Se falam mal de mim, não ligo não. Não guardo mágoas em meu coração. Meus inimigos eu entrego a Cristo. Sei que Ele estende a sua mão. Se estás agora ouvindo aqui nesse hino o que Deus te diz, enxuga agora o teu rosto, larga este desgosto e sorria feliz. Hoje é dia de vitória, Deus está na glória e vai vir. Um anjo que já vem descendo, voando depressa pra te abençoar. Contempla agora o meu coração, pois tu conheces melhor do que eu. Não sou perfeita, mas tu me aceitas. O meu coração é todo teu. Se falam mal de mim, não ligo não. Não guardo mágoas em meu coração. Meus inimigos eu entrego a Cristo. Sei que é.